vez. Busca para paralítico, busca para paralítico, pra quem tomou um pombo de um porrada na cabeça. Eu não quero flor, oh, oh. Eu não quero sol, oh, oh. Eu não quero ouvir, não quero falar, não quero entender, não quero explicar. Eu não quero ver, oh, oh. Eu não quero ver, oh, oh. Cadeira de rodas rodando, cadeira de rodas rodando, cadeira de rodas rodando. Na boquinha tá garrafa. Música para paralítico, música para paralítico, pra quem tomou um pombo de um porrada na cabeça. Música para paralítico, música para paralítico, pra quem tomou um pombo de um porrada na cabeça. Eu não quero flor, oh, oh. Eu não quero sol, oh, oh. Eu não quero vir, não quero paula, não quero entender, não quero explicar. Eu não quero ver, oh, oh. Eu não quero ver, oh, oh. Cadeira de rodas rodando, cadeira de rodas roda, cadeira de rodas roda. Na boquinha tá garrafa. Música para paralítico, música para paralítico, pra quem tomou um pombo de um porrada na cabeça. Música para paralítico, música para paralítico, pra quem tomou um pombo de um porrada na cabeça. Porrada na cabeça, porrada na cabeça, porrada na cabeça, porrada na cabeça, porrada na cabeça.